So we're just checking your flight plan. I think about 2 or 3 minutes I'll have a clearance, okay? Could you please say again? We are checking your flight plan. Just, I think, under 5 minutes I can have your clearance, okay? Stand by. Okay, thanks. Ao nível 320. 6303, inscrição 320, beleza? Estabilizado no localizador 6224. Autorizado final ILS, torre 118-612, China 6224. 6812, obrigado, boa. São 3178, desça para 2000 pés, autorizado final ILS, reporte no localizador estabilizado. São 3178. Descendo para 2000, vou entrar em estabilizador, até 6224, cheque trem, livre o pouso pista 10, vento 1,60 graus, 8 nós. Gente, informará o trem, o 6224. Abaixado e travado, visual 6224. 3-3, chame Recife, frequência 125, décima 1. 0-0-8, copy now. We are ready to copy, Europa 0-8. Okay, we are clear to Madrid for Flight 390 via Upper Zulu 10 until Natal, then according to the flight plan route. After takeoff, turn the left to Puka, departure, Zipa transition. Squawk 5065 and the control is 120.8. Hold your position and start, Europa 0, 8-4. Control, Europa 0, 8-3, could you please confirm transponder code? Okay, it's 5065 and I have your pen here as 084, okay, Europa 084. Europa 0, 8-4, 5065, and book a departure, Zipa transition. That's right, go to position to start. Salvador 3305, cópia Recife, informação alta. Ok, 6, está pronto, está? Autorizado, Recife nível 330, via a Perusque 58, decola da 10, curva esquerda na saída Puca, transição Aracaju, aciona 5061, o controle 20.8. Autorizado. Afirmativo, chame para acionamento. Objeto 5716, acione identificação, desça para 2.000 pés, mantenha o perfil da chegada Mari, ajuste 1020, reporte localizador estabilizado. Daniel Pé, mantendo o perfil 7.000. Gente, seu solo foi 5.9, livra à direita e táxi via Alfa, chame antes da Juliette, não me escuta. Velocidade está liberado. Liberado, 7.6. Thank you. Autorizado, Viador 24, esquerda, portão 1. Esquerda, portão 1, Viador 24. Tava na Europa 083, we're ready to push. Ok, Europa 084, you're clear to push back and to start, report ready to taxi. Ok, ready for push and start, Europa 084. Say again, please. Atualizador, 103.98. Atualizador, 103.98, autorizado final LS, reporte. Corrige, chame a torre no 862, bom ponto. 18.6, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, 103.98, transfere desestabilizado, baixada travada. Ciente, avistado, livre pouso, pista 10, vento 1, 40 graus, 10 mais, 3178. Livre pouso, 3178. Salvador, Whisky Yankee Uniforme. Whisky Yankee Uniforme, identifique, chegada a Mari, desse manter o nível 050. 050. José Luiz, 524. Clear to taxi via Abram and taxi India. Report on Holy Shot 1010 ready for takeoff. We're at 84. Okay, Abram India, call you approaching Holy Position runway 1080 You ahead? Yes sir, we are too heavy for level 390. We are requesting final 370 robot. 084. Okay, 370, stand by for flight level clearance, stand by. Yes sir. Eu sou 78, só aos 10, livre à direita, táxi via Alfa, chamante da Juliette, não me escuta. Alfa, sou direto, me escuta, 378. Repositor 37 is not available, would you fly 350? Okay, 350 is done. Fine. 605 autorizado, show tax. 3178, mantém a posição. Mantém a posição. É, antes da Juliette, mantém antes da Juliette. Tango Whisky Yankee Uniform, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. 2000 pés, não comportará, estabilizado localizador Whisky Yankee Uniform. Eu me pouso, 7 na meia, na 10. Autorizado o táxi até o ponto de espera, atrás da aeronave Europa e chame para onde para decolagem os 3305. Autorizado o táxi até o ponto de espera via Bravo, atrás da Europa, o 3305. Roger, you are clear to line up and wait, Europa 084. Clear to line up and wait, Europa 084. O 3178, após a passagem da aeronave da companhia, que está saindo do pátio, livre ingresso esquerda, portão 10. Após a passagem da aeronave da companhia, portão 10. No meio, só luz no meio, táxi à direita, Alfa Kilo, pátio 3, na minha escuta. Alfa Kilo, pátio 3, na minha escuta, boa noite. Clear for takeoff, wind is 140 degrees, 7 knots. Clear for takeoff, 0.084, runway 1. Localizador Whisky Yankee Uniform. Whisky Yankee Uniform, autorizado sinal LS, torre 186. Camarada, senhor. Boa noite. Boa noite. Salvador, muito boa noite, Luiz, quem é que ele corre? Salvador, boa noite, Luiz, quem é que ele corre? Luiz, quem é que ele corre, continua a aproximação, vai pousar no 0 ou no 7? Ou no 7, ó. Ok, então quando o piloto está autorizado a abandonar a aproximação para 1-7, após final 1-7, tem checado o informe. Botará, Luiz, quem é que ele corre? Autorizado, Lema, T3305. Europa 1 at 1 8 call 1208 1208 Europa 084, goodbye. Seguindo para pé na base da 1-7, isso que é Califórnia. Chama na final para checar, Califórnia. Chamaremos, senhor. Salvador, good evening, Europa 084, through 1800 and climbing 350. Good evening, Europa 084, with our contact to departure, climbing in level 350. Maintain Fuka departure. Fuka departure for level 350, Europa 084. Desculpe para tuim. Ok, excelente. Aguarde o corpo em um minuto. 3305 de decolagem, 120 graus, 2 alões. Decolagem 305, decolo 21, controle 208. 208, boa noite. Salvador, boa noite, 3305 da Tana, Puca.